De repente eu me vejo tão sozinho no meu quarto. As lembranças do passado querem me fazer chorar. O meu pensamento voa com o vento. Me pergunto por que tanta solidão. Por que deste vazio tão profundo dentro do meu coração? Choro no profundo da minha alma, então eu choro. E as lágrimas que molham o meu rosto, eu não consigo contê-las em meus olhos. Essa hora é respondida e a minha alma se desperta para a vida. De repente fui sentindo minhas forças aumentando. A angústia que eu sentia nessa hora se desfez. Foi então que vi algo diferente. Jesus Cristo que chegou pra me dizer: ó, não temas, filho meu, estou contigo. Sou teu Deus e jamais vou te esquecer. Choro do profundo da minha alma, então eu choro. E as lágrimas que molham o meu rosto, eu não consigo contê-las em meus olhos. Minha prece nessa hora é respondida e a minha alma se desperta.